razão, estou confuso. Fazem de mim um réu intruso, de louvar-te querem me impedir, Senhor. Porque existe tanta diferença, eu que jamais pensei trair tua crença. Dizem até que já não sou digno de ti. É que tu és bom, tu és perfeito, e não pensas como vis mortais, Senhor. Dizem que eu me estagnei no tempo, e embora neguem-me entrar no templo, não poderão jamais roubar-me a tua paz. Mas eu não vou me entristecer como eles não, pois eles são tão pecadores quanto eu sou. Pois o que falam sei que não provém do coração. Haja o que houver, não vou negar a fé. Embora pecador, eu creio em ti, Senhor.